Oscar Hotel Kilo. Chame o centro Recife em 125 ONU ao Terra 13325. Livre-Lestre, isso é para 12 mil pés, altímetro em Salvador, no 0 no 4, acolha estabilizado no localizador da 1-0. Afirmativo, vai descer para 2 mil, reporte estabilizado, vou no 648. Livre Lima, Quilo Zulu, chame no retorno para Salvador. Vamos continuar descendo, 3192. Afirmativo para 3 mil pés, ajustado 1014, guarde a final da elétrica que se... Eu estou um pouquinho à direita aqui, para dar uma formação bem próxima à etapa, tá? Já já eu volto para a prova de etapa, ou dona. Entendi. LF avistando, gol 1-6-4-1. 1648, complete a aproximação, chame torre 198, decimal 95. 1895, obrigado. 1895. 1895, obrigado. Dois, inicia redução, livre LS, desça para 2000 e forma estabilizada. Torre, boa tarde, gol 1648. Boa tarde, final da 1-0, por firme já bastante travado visual com campo. Afirmativo. Sente gol 1-648, autorizado pouso pistão 1-0, o vento 1-0-0 graus com 1-3 nós. Vem pousão no ano gol 1-648. Quebec, prossiga. Quebec, Cairo, no meu pé, decola no 7 com curva direita, saindo no corredor Axé. A frequência do controle 1208, a torre em 1895, seu código 0161, Vitor Mike, Quebec. A bordo, livre sonar para ataque, chame torre 1895, Quebec. Tá 3192, complete a aproximação, LS, chame torre agora, é 118, decimal 95. Boa, prossiga. Autorizado 410, Pezulu 10, a rota decola da 17 com primeira curva à esquerda, saída Fuca, transição Zipar. Frequência do controle em 1208, a torre em 11895. Seu transponder 5403, Whisky, Bravo Whisky. No hangar da Aerostar, para acionamento, táxi, decolagem, deu no 7, chama a torre em 1895, Whisky, Bravo Whisky. Boa. Solo Salvador, azul, 4131, posição 3 para o espécie de acionamento. Autorizado, reporte táxi, 4131. Vai chamar para o táxi, 4131. Azul 4462, desce ao 1150. Azul 4462, sendo identificação, chegada é Mari, desce e mantém o 050. Chegada a Mari, desce e mantém o nível, confirma 4462? 050. Tá, 050, 4462. Controle Salvador, chame a 314, na 7, cruza 200. Chame a 314, Acione identificação, Deus se mantém o 060. Mantenha a proa, aguarde por novas instruções. Alô, 060, tem um trouxa na minha frente. Salvador, boa, o 1648 litrou. 1648, voa, ataque em frente ao reporte antes da Juliette para ingresso, voa 1648. Vai reportar antes da Juliette para ingresso, voa 1648. Qual a velocidade? 2 sete quadras, 1 4 4 6 2. Gente, 3 1 4, qual a sua velocidade? 300. 300? Confirme sua velocidade, 3009. 300. Gente, pode voar pro aqui, tu, na chinamia 3 1 4. Aguarde. M314, reduza para 259. O 314 é o número 2, confere. Acima, o número 2. Está à sua direita. Sua direita, o seu pé da direita. Tá. Ele está mais lento e está atrás da gente, não podemos ir na frente, podemos manter 340 na prodigão, né? Por nós, sem problema, motor de volta, eu pode resolver. Ô, Salvador, boa tarde, eu estou 3192, levando a Elco. 3192, boa, táxi em frente, reporte antes da Juliette, 3192. Táxi em frente, reportando antes da Juliette, eu estou 3192. Tá bom. Pode ingressar e prosseguir até o portão 2. A porta 2, até o portão 2, do número 48. Ribeirão, Bordeaux, 124. Afirmo. Táxi até o ponto de espera, 10, quando lá, chame torre 1895, 4131. Afirmo. 1192, seguindo em frente, Juliette, portão número 4. Em frente, Juliette, até o portão de número 4, até 3192. Colapso está 10, o vento é de 1 a 1 0 graus com 195 lados. Dá para o Chanel 6314. Sente o localizador aguardando por nós. Metrô no quadro, relação redução para 210 nós. 210 nós. 66, zona 4. Quebec em quilo, eu sigo. Azul 4462, tem condições de manter a presença e velocidade até próximo de túnel, seu número 1 para pouso? Está mantendo azul 4462. Azul 4462, desça para 2000 pés, azul sinal 094, autorizado final do procedimento aéreo, você pode estabilizar. Cliente para 2014 para trás, autorizado para essa merda. Sané 63114, reduza a velocidade para a mínima limpa, desça para 3000 pés, ajuste no 014. 3000 pés, já estamos reduzidos para a mínima, por incrível que pareça, 40 milhas do aeroporto, Sané 63114. Quebec Kilo, confirme procedência e destino. Reporte para lançamento paraquedista. Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, mantenha-se em condições visuais, 1.500 pés. Quadrona, 3 zona, decolou agora 02, 120 decimal 8, controle. 120 decimal 8, 4 3 zona. De hora 7 milhas, Airbus 320, passando nível de voo 090 para 3000 em rumo contrário. Mantenha 2000. Controle azul 4131, passa 1600 pés, não se escuta. Azul 4131, contato radar, saída da Elsub, mantendo o voo 340. Ok, subindo para o 340, o azul 4131. Pode descer pelo grade, Oceano 6314. Oceano 6314, desça para nível de voo 050. Peraí, aí está autorizado 3000, agora é 050, confirma. Oceano 6314, reautorizado, desça para 3000 pés, ajuda no 094. 3000, 6314. Minha 3104, irá seguir um Airbus 190, passando 3000 para 2000, próximo de Duna. Imagina que tá visual, que é um tráfego de pés, né? Diga, Juliette, que é desse. Autorizado, ascensão. O nível desejado? Sim, autorizado 035, mantém-se em condições visuais na escuta permanente do controle. Estabilizado. Azul LS, Azul 4462. Azul 4462, complete sinal de procedimento LS, emitou na frequência 118.95. Destinado, boa tarde, 4462. Boa tarde. O sinal 63.14, desça para 2.000 pés, hoje no 0.14, autorizado sinal de procedimento LS, após estabilizado. 2.000, será estabilizado, né? 3.14. 2, baixo 8, travou, sinal e LS estabilizado. 4462, continue a aproximação, aguardando autorização para tudo. Sente, 4462. Já no Natal, nível de 350, via peso no 1-0. Subida Pucas e Pá, curva esquerda após a decolagem, cabeceira 1-0. O código transponder 5402. 5402 e o controle no 20.8. Já no Natal, 350, pelo peso no 10. Ainda tive renome na saída, mas você pagou Pucas e Tá, curva esquerda decolando a 10. 5402, transponder no 208, controle web 5856. 5856, o cotejamento está correto, a aerovia peso Luno 0 e a subida Pucas e Pá. Ok, Pucas e Pá, vai ser 5856. Correto, chama para pushback estacionamento. Está pronto para pushback estacionamento na 5. Na 5, livre acionar a chamada início de táxi. Chamada para início de táxi, 5856. Gente, Whisky Bravo, Whisky vai manter a posição, vai aguardar, já tem um tráfego alinhado na 17, ok? Gente, Vitor Mike Quebec. Xané 6314, estabilizado? Estabilizado, Xané 6314. Xané 6314, complete sinal de procedimento LS, emitor na frequência 118.95. Detalhe 5, bom dia. Bom dia. Tem livre decolagem da 7, vento é de 100 graus com 13 nós. 100 com 14. 4462 azul. Meu solo agora é 08, livre à direita, 121, decimal 9. Livre à direita, 219, com as suas membras. Oi, Salvador, na 61, 6314, vai passando esse ano, baixando trabalho. Esse ano é 6314, continua a aproximação, aguardando o eixo da colagem livre. Aguardando. Esse bravo, o Uster, eu mantenho no 7. Alfa 462, conseguiu ver o fechamento da Juliette. Alfa reportante, da Juliette, pode passar. Juliette, Quebec Kill. Consiga, Juliette, Quebec Kill. Está pronto para fazer o lançamento. Subi, tu vai quebrar. Escuta permanente do controle. Reporte homens fora. Quilos do lucro, sim. Ao Oceané 6314, tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 13 nós. Livre pouso na 10, Oceané 6314. Controle, Juliette Quebec Hill. Prossiga, Juliette Quebec Hill. Autorizado. Vitor Mike Quebec de Coluna, se escuta. Juliette Quebec Kilo, tem a escuta dos tráficos locais? Juliette Quebec Kilo, faça coordenação com os tráficos locais para lançamento dos paraquedistas. Objeto 5856, táxi autorizado, pátio de alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado 10014. Ajustado pátio de alfa, 295, ponto de espera, 10014, é 5856. Bravo, isso tem livre decolagem da 17, o vento é de 100 graus com 13 nós. Para ingresso na CTR Salvador. Portão 03, apenas fique atento ao táxi do Boeing da Webjet. Jogos confiados, congresso de gás, portão 03, ou 4462. Bravo, acione código transponder 0223, ajuste no 014, mantenha 500 pés na escuta permanente do controle. Juliette, Quebec, Kilo, prossiga. Feita a coordenação com a aeronave próxima próximo aeródromo de Serra Cruz. A gente está pronto para o segundo lançamento. Alfa, Juliette, prossiga. Juliette, Quebec, Kilo, autorizado para que diz. O senhor Salvador, vai passando o Vitor Mike Quebec, chegou, se escuta, mantém o pé de 2 a reporta para o da barra. Vitor Mike Quebec, ciente, condições visuais, um corredor céu no meu pé, reporte para o da barra. Gol no 807, chegada bom, fideza para nível de voo 050. Gol no 807, chegada bom, fideza para nível de voo 050. Alô, alô, controle Salvador. Muito boa tarde, esse é o Papo Romeu Whisky Bravo Whisky, passando 050, transferência. Papo Romeu Whisky Bravo Whisky, contato radar, saída Puka, suba e mantenha nível de voo 410. Sessão autorizada 410, pode voar Puka? Autorizado Puka, estou presente. Valeu, obrigado. S Quebec Kilo. Confirme o horário de homens no solo. Afirmativo, a mesma agora está cumprindo o perfil da saída, cruzando o eixo da 1028. Você está fazendo a liberação do controle para sua decolagem? Ah, não, tudo bem, tá legal. Tem que dar força de decolar. Vamos agora, tranquilo, obrigado. Forte visual com local de pouso. O Lima Papa Mike vai manter 500 pés. Vai com proa na cidade baixa e depois reportará no farol da barra para o cruzamento da Baía de Todos os Santos. Aquilo Zulu, prossiga.